Rádio Comercial FM Estéreo. Mais uma edição do Lança Chamas. Lança Chamas no FM Estéreo da Comercial 1718 com a assinatura de António Sérgio, a colaboração discográfica de Vítor Barum. Chamas este som dos Judas Priest, Heading Out for the Highway. Voltará a ouvir-se ao vivo na sessão do próximo dia 25 de Abril, sexta-feira, a partir das 16 horas no Rock Rendezvous. Mais uma sessão do Lança Chamas ao vivo, portanto, dia 25 de Abril, à tarde, 16 horas, Rock Rendezvous, ao Rego, em Lisboa. Chamas Boa Tarde, é mais uma edição em registro magnético, hoje com um largo espaço para o duplo do Triumph ao vivo. E entretanto relembremos também algum do som mais importante para a edição de 25 de Abril do Lança Chamas ao vivo. Naturalmente que uma das estrelinhas será a dos Metallica, através do novo registro Master of Puppets. Chamas o início de hoje, a Fúria Metálica em Master of Puppets foi o tema Disposable Heroes. E agora, diretos no Lança Chamas de hoje, ao assunto principal desta nossa emissão: Stages, o duplo dos Triumph. Thank you. Triumph Stages When the Lights Go Down, o início da passagem de destaque no Lança-Chamas de hoje. Never Surrender, Triumph, o duplo ao vivo Stages, registrado entretanto através de três turnés do trio canadense, exatamente entre 81 e 85, nas turnés intituladas Allied Forces, Never Surrender e Thunder 7. Um espetáculo dos Triumph e um álbum duplo que queira dar esse clima, tem normalmente momentos muito especiais, sobretudo através da desenvoltura técnica de Rick Hammett, o guitarrista. Este é um deles. Summer's Daydream. Os Triumph em Stages em destaque aqui no Lança Chamas de hoje, FM Estéreo da Comercial até às 18. Rick Hammett, guitarras vocais, Mike Levine, baixo, teclas, Gil Moore, bateria, vocais. Triumph Stages, duplo ao vivo, destaque do lança-chamas dos Light Forces. E para terminar, pelo menos esta parte, talvez voltemos ao álbum se ainda der tempo, Spellbound. Lança-chamas foram temas vários do duplo álbum ao vivo Stages dos Triumph. Já na edição do próximo sábado, com a colaboração do Purgatório do Heavy Metal, mais precisamente na apresentação Paulo Scorp, o início de uma série de programas, não sabemos ainda se 3 ou 4, sobre o art e o heavy nacionais. Broken! Lance chama-se um dos nomes constantemente pedidos para repassagens nesta nossa emissão, naturalmente pelos ouvintes desta dedicatória ao Hard Heavy Metal, exatamente os Manowar, hoje com dois temas, Sign of the Hammer e The Oath. Was the Boss, Scott Columbus, Eric Adams e Joey DeMaio foram duas recordações Sign of the Hammer e The Oath do álbum Sign of the Hammer, os Manowar, álbum de 1984, lança-chamas já para a parte final da edição de hoje.